Salve, salve família, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, só dá um clique aqui embaixo, não custa nada, e se inscrever no canal, no botãozinho vermelho, para estar recebendo todas as novidades dos lançamentos. Então vamos pro mais esperado, vamos pro vídeo. Fala de putaria fácil, quero ver passar visão, igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia, ideologia. Quem vende um dia sabe nossa caminhada, já me viu na minha quebrada, descalço sem comer nada, a ponto de entrar pro crime, nesse regime. Presenciei vários parceiros tira a cara, deixa aqui fora quem ama, sem ao menos dar um tchau. Fui radical, fui humilhado, mas por Deus fui exaltado. Deixo bem claro o recado, que eu fiz essa canção pra tocar no coração. Sou neguinho da favela que mata e morre por ela, exemplo de superação. Falar de putaria é fácil, quero ver passar visão, igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia, ideologia. Quem vende um dia sabe nossa caminhada. Fala de putaria fácil, quero ver passar visão, igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia, ideologia. Quem vende um dia sabe nossa caminhada, já me viu na minha quebrada, descalço sem comer nada, a ponto de entrar pro crime, nesse regime. Presenciei vários parceiros tira a cara, deixa aqui fora quem ama, sem ao menos dar um tchau. Fui radical, fui humilhado, mas por Deus fui exaltado. Deixo bem claro o recado, que eu fiz essa canção pra tocar no coração. Sou neguinho da favela que mata e morre por ela, exemplo de superação. Fala de putaria é fácil, quero ver passar visão, igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia, ideologia. Quem vende um dia sabe nossa casa.